02 autorizado, reporta táxi 5808 da web. Autorizado, chama táxi 5808. Da escuta, o ajuste do altímetro 1014. 1054. 3517, interceptor. Remo 3517. Ciente. Aproximação, checa 3, torre 1186, 3517. Direto Duna, voo 605. Livre. Obrigado. 597, pouso autorizado no 0, vento 1,00 graus, 139. Livre, pouso no 0, tá 04, bom dia, informação agora em curso, dentro de algum instante será Índia, só a mudança de QNH agora para o 1004, o Galeão autorizado nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, quando intercepta Pesilo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 199 decimal 35 e aciona 5137 no transponder. Galeão, planejamento correto, portão 3, chama pronto para o pushback saneamento no 804. Oi, Salvador, por gentileza, confirme o vento do T3507. É 1900 graus, 129. Obrigado. Está autorizado a aproximação e ADS. 3171, chame Recife 1251. 251, no grau, 3171, bom dia. O 605, cheque 3 em torre, 1186. 1086, voo 605, obrigado. 3153, livre LS. Livre LS, 3153. 605, estabilizado, vai passar Kimbra na sua escuta, bateu outra volta. Webjet 5808, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera 186, bom V14, 508, obrigado. Salvador, T3507, bom dia. Tantorim 597, bom dia, táxi via Alfa Juliette, posição 07, cidade principal. Alfa Juliette, ponto 7. Sal 9990, este é o controle Salvador, meu cordial. Direto Duna, desça para 4000 com 1014 para o ILS. Alinhe e mantém pistão no zero após o tráfego da Gol. Preparando a decolagem assim que autorizado. Olá. Localizador, sim. Ciente. Checa 31, 186. 06, 3, Torre Salvador, bom dia, Chata 13953, passou sim para baixar de travado. 5808, colagem autorizada no 0, penso 1-0 graus, 129. Luciano, 5808. 1-153, continue a aproximação e informarei a pista livre. Ok, excelente. Pouso autorizado no 0, vento 1-0 graus, 1-3-9. Livre pouso, pistão no 0, 3-9-5-3. 508, decolou no nosso, controle 199, decimal 8. Corre, calma, calma. Qual é a frequência, hein? O Salvador, bom dia, o Azul 4069, posição 1 no centro do hotel para Campinas, em 3.0. Antes da Juliette, voo no 605. No 605, ingresso Juliette, posição 02. Posição 02, Juliette. O voador no voo 804, de estacionamento, em frente. O voo no 804, coordenando com a equipe de solo, após o Boeing da companhia parquear no 02, autorizado para o supervisionamento, reporta táxi. O azul 4069, autorizado Campinas, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, quando intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199, decimal 35 e acena 5144 no transponder. Autorizado para Campinas, 360, decolando da 10, curva direita, perfil da Dael, até a Leda, posição Leda, voa Bridge, 66. É 5144 responder e confere o seu geratório. Atejamento correto, portão 01, chama pronto para o supervisionamento, azul 4069. 2240 para evitar, ok? O 502. Gente. Delta 317, 53 vai ingressar na alta. Tanto 3153, táxi via Alfa, Juliette, posição 10, pátio principal. Alfa, Juliette, posição 10, tá 3153. Uma prova de árvore, elefa ou coisa assim? Elefa. Elefa, obrigado. 1804, táxi via Indy Alpha, da ponte espera da 1-0, ponte espera Torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-1-4, bom voo. Indy Alpha, ponte espera da 10, Decola, pistão 0, vento 1-2-0 graus, 1-4-9. A linha decola da pistão 0 com 8-0-4. Total 99-1-0, está autorizada a aproximação em ILS. Vira aproximação ILS para o total. Web 5808, chame Recife, 1260. 1260, mande. Boa. Total 9920 em aproximação, redução cheque pré-pouso, torre 1186. 1186, boa. Boa. 01, autorizado, reporta táxi, 104069. Rio, total 99110, localizador em a pista vista. 804 e colos 28, controle 119, decimal 35. 9910, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 130. 120, com quanto está? 13. 13. Torre 1804. Chama controle, 1935. Ah, então tá, vou chamar, obrigado. Salvador, bom dia, 1804. Com 1804, controle. Decolou. Dael. Aciona identificação. Solo em 121, décima 9. E 300 pés. Seu código tá errado, capitão. É 5137. Pô, rapaz, não vou mudar aqui, só um instantinho. Agora, por favor, é um 804, 137. Sétimo 5, bom dia. Informação Índia confere, Brasília 360, copia. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta Pesulu 1-7, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-1-5-2 no transcomber. Correto, portão 5, chama pronto para o pushback sanamento, gol no 7 no 5. Total 9911, táxi via Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Foi o gol no 605 para Galeão 360. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, quando intercepta o pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5153 no transponder. Protejamento correto, portão 2, chama pronto, pushback saneamento, gol no 605. Táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre, em 1-8, decimal 6-12, com ajuste no 0 no 4, bom gol. 1-0-4, Indy Alpha, Guarulhos 360, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, quando intercepta Pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199 decimal 35 e aciona 5146 no transponder. No transponder, ok? No portal 9, chama pronto para o pushback saneamento, gol no 607. Só que você confirma o quê? Só não copiou o destino. Recife, Pucca, transição Aracaju. American 980 control, insert the altimeter 1015, pulling into 8000, arrival runway 10. 4069, decolou 38, controle 1 no 9, decimal 35. 1935, 4069. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069, saída da EL. Azul 4069, controle, contato, radar. 69. Pode aprovar da ELA presente, o 4069. Livre, após.